TAM 3520, complete final e assinamento, frequência 118, decimal 95. 1895, TAM 3520. TAM 3520, a Torre de Salvador. TAM 3520, final normal. Bom dia, TAM 3520, tráfego avistado, ajuste padrão, check trem, chá. Trem baixado, travado. 520, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus com 08 nós. Pouso autorizado, TAM 3520. Bom dia, Gol 1173. Gol 1173, para Guarulhos já tenho 360 aprovado, o senhor está pronto, cópia? Positivo. Gol 1173, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para o Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em Usana 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 119 decimal 8, transponder 5140, Gol 1173. Ok, conforme 360, solicitado de rota do plano, Super Zulu 10, Taubaté, primeira curva direita, Gael, Motiva, controle 198, transponder 5140, Gol 1173. Gol 1173, negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Isso aí, já é a transição módica, Gol 1173. Correto, cotejamento, Gol 1173, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. TAM 3520 no solo Ozono 3, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo 121 decimal 1. 121 decimal 1, TAM 3520. Está 3-4-1-4, agora 5-4. 3-5-2-0, Betão. 3-5-2-0, Betão, autorizado Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette, portão 03. Projeto no meio desça para 2000 pés, o ajuste 903, autorizado a sinal de execução e resposta militar. 2000 pés, 903, autorizado a sinal de execução e resposta militar. 3286. Confirme por gentileza 1173, portão 4, puxa o acionamento. Autorizado, chame táxi, voo 1173. 3286. Ah, 3286, a contrato na LF, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 3295, 3286. 145, a volta 4, sentindo a perna da linha. Uno 43, 420, galeão, confirma? Confirma. Copiado número 73, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistola 0, ajuste padrão. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, número 73. Ponto de espera, torre padrão, volta. Salvador, bom dia, o TAN 38 no meio, estabilizado na X-ray, dado 0, baixado, travado. TAN 38 no meio, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 1 no 0 graus, 07 nós. E pouso na 1 no 0, 38 no meio. Muito bom dia, o Golo 173, quanto se espera, aguardado. Golo 173, não tem quanto se espera. Obrigado, ele mantém o pistão no zero, gol no 173. No meia, no solo aos 28, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121 no decimal 1. 2113, 8 no meia, libera a direita. Autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, 04, 38 no meio. Juno 173, autorizado decolar, pistola 0, vento de 1 no 0 graus, 07 nós. Decolar para o voo. 173, decolando aos 30, chame agora o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Salvador, bom dia, 1973, decola, se escuta, tá, é um ótimo. Gol 1173, bom dia, contato radar, se vai para nível de voo 360, sai da Bahia. 360, da Bahia, 1173. Sai do gol 1173, voa direto para Mótima. Gol 1173, inicialmente o relé da Guarda Coronel. Ok. Restrito, nível de voo 340 e voo direto Mótima. Mótima 340, 1173. 1173, chame 4 Recife, frequência 125, decimal 1, retorne 133, decimal 25. 25133, 1973. autorizado para... Cielo 3520, informação acabou de mudar para o Foxtrot, um minuto atrás. O senhor está autorizado para Sierra Bravo Juliette Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em 100, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Puca voa Jamo, após Jamo, conforme rota do plano de voo, controle 119 decimal 8, transponder 5127, 3520. Estimativo, autorizado o nível 370 com ponto rota do plano de voo, depois de 110 com curva esquerda, saída Puca, após Puca Jamo e após plano de voo em vigor, 1900 controle, 527. Nosso transporte, 3520. Protegimento correto, 3520. O portão 3 chama pronto para o pushback acionamento. Portão 3 chamará como a defesa da Está 8062, posto estacionamento, posição 11. Aprovado, Chumitaxi, está 8062. Confirmado, autorizado? Autorizado, senhor, Chumitaxi, 062. Autorizado, senhor, 062. Para o pushback em acionamento na posição 3, dentro da força próxima, 3520. Copiado, portão 3, aprovado, pushback em acionamento, chame táxi, setão 3520. Aprovado, acionamento, posterior táxi. Alfa 3520, 122 a bordo, Maceió alternado, 2 horas e 35. Por gentileza, confirme Maceió 1230235. 122, 2 horas e 35, confirmo. 122. 122, copiado. O TAN 3520 tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, quer negar 10 no 2. No ponto de espera pista no 0, chame torre e frequência 18 do decimal 953520. Táxi à direita aprovado, ponto de espera no 0, como lá 18935, ajuste no 02. Muito obrigado, feliz trabalho, bom dia. T8062, pode táxi. Táxi aprovado, T8062, parte Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2, ponto de espera pista no 0, chame torre 1 no 8, decimal 95, tá 8062. Parte Índia, 1895, tá 8062. Torre 3520, ponto de espera da 10 pronto. 3520 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 100 graus, 07 nós. A linha da 10 está 3520. Decolado 57, chame agora o controle Salvador, 19 decimal 8, chame bom voo. 19, excelente trabalho, bom dia. Bom dia. Excelente, 062, pronto a decolar, bom dia. 062, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 062. Zero, contato radar na colagem, subindo um mantendo de voo 370, desça aí da PUC. via sai da Puca, onde é 370, 3520. Dois autorizado decolar pistão 0, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. Decolado ao 0501, chame agora o controle em Salvador, frequência 119.8, senhor Bovão. 198, muito obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Controle em Salvador, bom dia, 8062, cruza 1500 para o 350. 4062, contato radar na decolagem, sigo mantendo o vivo 350 via saída da PUCA. 350 via saída PUCA, ciente, 80 via... 3520, chama agora o centro Recife na frequência 12685, ao pé 12545. 225, alterna 2545, obrigado, boa noite. O Salvador é o Gol, Uno Uno 61, bom dia. Uno 61, informação em curso Foxtrot. Guarulhos, eu tenho nível 360, já aprovado, já estou pronto para cópia. 360, pronto a cópia. Gol 1161, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Apro Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva, controle 119.8, transponder 5156, gol 1161. Estamos autorizados para Guarulhos 360, Apresulu 10 até Tango Bravo é total bater. Decola da 10, curva direita, Dael, Montiva, 119.8 ao controle, 5156 transponder, gol 1161. 1161, negativo Dael, Montiva, saída Dael, transição Montiva. Dael, transição Montiva. Correto, protegimento, gol 1161, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Depois estaremos com o pushback acionamento, gol 1161.